Meus amiguinhos, eu agora vou contar para vocês uma história muito louca que um dia aconteceu comigo. Era noite, eu dormia e até sonhava. Quando de repente eu acordei, pois minha cama balançava. Fui até a janela, olhei para fora e vi uma coisa estranha, enorme, cheia de luz. Vinha descendo lá do espaço uma nave muito louca. A porta foi se abrindo, se abrindo. Oh, que loucura! Um palhaço igual a mim, que sorrindo foi me debater. Venha comigo, não tenha medo. Vou te levar pra ver o meu segredo. Também sou mozo, sou um androide. Eu sou seu primo do planeta Pozoide. Já nasce fantasma.